Após o cara vai ingresso à esquerda da pista e após tiver o próximo cabeceiro no set. system is sent to the street. One of those near this small 16,000, one of those to the small 5,000. Thank you. Brasil Litoral Norte, cruzando 3.500 para a subida a 110. Vai ter que sair para decolar, dentro no 30 graus, mais de nós, e decolar autorizado, a pista 0. Mantém então a proa até 4.000, depois direito no perfil da saída São 3367. Márcio Guarna e após prossegue até o Ataoche, Santa Maria. Ok? Tem uma viatura que vai ingressar no parque, pegou para levar mais transporte em firma aí e com uma acompanhada de uma ambulância. Deixa ela estar liberada. decolagem, corre à direita e apoie direto à plataforma, ok? Lá de 3.7.1.0°09. Thank you. Thank you. 4-5, level 0, 6, 2, 5, 8, 5, the rest is available, alright? Ela só está motorizada, pode colocar o seu grupo. Слушаю конфигурацию, но не слышу тебя немного. Я не знаю, что это за место, где я нахожусь.